rádio de 1 milhão de amigos. A cada amigo, o nosso bom dia, o nosso salve especial. Que você tenha uma semana de luz, de coisas boas e energia positiva. Menina! Diego Arnaldo, assim, ó. Mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vai chegar. E na cabeça dela eu só sou mais um. Um esquema cego ela que vai levar pra cama e pula fora. Passa-me ela o fim dessa história. Nós dois na cama. Na cama do meu quarto, me dá só meia hora de amor com o relógio parado. Na cama do quarto, a gente dorme se pegando e acorda apaixonado. Pedaço de amor pra todo lado. Pra Brasília. Que é legal. Da menina, sou ciumento mesmo. Eles estarão, galera, dia 13 de março no The Forest, voltando a Santa Catarina, voltando a Balneário Camboriú. Eu acredito que a galera que viu Matheus e Cauã foi no Vila Mix, né? E também no Belvedere. E agora vai ter essa oportunidade de rever essa dupla sensacional no The Forest, dia 13 de março. Promoção exclusiva da menina, realização GDO. Você que quer mais informações, é fácil. Segue lá, né? A GDO Produções, a Menina FM. Já se conecta com o Clube GDO, porque tem condições especiais para a rapaziada e não dá para perder. Matheus e Cauã, dia 13 de março, no The Forest. Bom dia, Marcelo Gomes, por aqui. Bom dia. seu Luiz Marzola, graças damos aos céus, porque esse 2026, esse 26 de janeiro, seja vivido com gratidão. Amém. Ah, o Ivan, lá em São José, mandou seu salve, o seu bom dia. Fala, Ivan. Bom dia, Bertoldo. Bom dia, Deus a todos. Uma abençoada segunda-feira. E parabéns para nós, internacionalistas. Ah, eita. Patrícia Moura, bom dia, que temos uma semana abençoada. Nicolau Oliari, bom dia. Bertoldo de Adilson, não deu pro Mengão ainda. Bem, e ainda bem que o Grêmio perdeu. Aí hoje a situação é, não tem o que fazer, nós dois se ferramos, né? Ivonete, bom dia. Bom dia, Adilson e Bertoldo. Ô potência. Bertoldinho, deixar um feliz dia para todos os ouvintes da menina e para todos nós, fãs da Rádio Menina. Valeu, Ivonete. Bom dia. Bom dia, Ivonete, bom dia, Baiano. Genésio, ô Genésio, acordou cedo hoje? Bom dia, meu amigão Bertoldo. Bom dia. Bom dia pra você, um bom dia pro Adilson, um bom começo de semana. Uma graça de Deus e divino Espírito Santo. Amém. Vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel. Tamo junto. Aqui é o Genésio Manuel dos Santos da Nova Esperança. Se tiver o sorteio, põe o meu nome no sorteio. Valeu, amigão. Valeu. Meu coração. Valeu, um abração. Abraço. Bom trabalho. Deus que abençoe vocês aí da Rádio Menina, nós todos na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. O Alberto, lá de Itajaí, bom dia, Alberto. Bom dia a todo da Rádio Menina FM. Uma excelente segunda-feira abençoada. Tamo junto. Tamo junto. Melhor. Um abraço. Abraço. Selma, bom dia, que esteve com a gente lá no Rancho de Taura ontem, no sábado à tarde. Demais, hein? Obrigado, Selma. Bom dia, meninos da menina. Bom dia. Pra hoje a frase é impossível, é uma palavra que só serve de enfeite no dicionário. Boa. Então, vamos pra fazer cima. Possível. Abração. Ah, aqui a Angélica pedindo cheiro de culpado, vamos tocar. Ivete, bom dia, Ivete. Bom dia, seu doutor. Bom dia. Bom dia de segunda-feira aí pra você, pro Adils e pra todo mundo que tá assistindo a Rádio Menino. Tá valeu, bom? Valeu, Ivete, obrigado. A Silvia Manoela aqui mandou um bom dia, Bertoldo Adilson, mas tá feliz aqui, a Silvia Manoela de Itajaí, bom dia, mandou aqui uma térmica do Internacional e um chimarrão colorado. A menina só sonha sucesso. Rádio Menina, o tempo todo com você, Menina. Rádio Menina 96, bom dia. Acompanhe agora, Portal Menina News. Balneário Camboriú vive um momento histórico nesta segunda-feira, quando pela primeira vez será realizado um procedimento de embarque de passageiros em um navio de cruzeiro na cidade. Cerca de 300 pessoas devem passar pelo atracador Barra Sul para iniciar uma viagem com destino a Punta del Este, no Uruguai, a bordo do navio MSC Preciosa, da MSC Cruzeiros. A ação marca um avanço significativo para o turismo local. O município era apenas um ponto de escala para cruzeiros, mas agora também é local de embarque. Balneário Camboriú é a primeira cidade do Brasil a contar com uma instalação portuária de turismo alfandegada, o que possibilitou a realização do procedimento. A habilitação do atracador foi possível após investimentos em reforma estrutural realizados pelo grupo Tedesco. E leia também, Balneário Camboriú receberá o maior carnaval sertanejo do Brasil, com show gratuito de Ana Castela. Homem de 27 anos morre após afogamento na praia central de Balneário Camboriú. Da redação Portal Menina News, Adilson de Souza. Você ouviu Portal Menina News. Informação o tempo todo pra você. Confirmado. Confirmado. Matheus e Cauã estão chegando em Camboriú. 13 de março no The Forest. E atenção, garanta já seu ingresso pelo site guichêweb.com.br e venha viver uma noite de muitas emoções. ao som dos maiores hits do Brasil. Matheus e Cauã em Camboriú. Promoção exclusiva Menina FM. Realização GDO. Vem aproveitar a semana do jogo de jantar na Havan. Jogo de jantar Viona, 16 peças, de R$279,90 por 10 vezes de R$14,99. Sem entrada e sem juros na Havan. Mais de R$100 de desconto. Menos de R$10 a peça. Tá muito barato. Várias estampas, só 10 de R$14,99 na Havan. Oferta válida até domingo ou enquanto durar o estoque. Aproveite o Pula Pula Havan. Compre hoje e pague só em março. Tá pensando em trocar de carro? Na Auto Plus Renault você encontra condições imperdíveis para sair de carro novo. Se a sua escolha é um Renault zero quilômetro, temos os modelos mais completos e modernos, com negociações que só a Auto Plus oferece. Agora, se você prefere um seminovo de qualidade, contamos com estoque selecionado, revisado e com garantia de concessionária, além da melhor avaliação do seu usado na troca. Vem para a Auto Plus Renault. Aqui você encontra sempre o melhor negócio. Na Farmácia Preço Popular, um verão perfeito começa com ofertas incríveis como estas. Protetor solar labial Sun Protect Nivea FPS 30 com 4,8 gramas de R$31,90 por apenas R$21,90. E tem mais, repelente Lunes spray com 200 ml por R$17,90 cada. E tem muito mais na PP mais próxima, no site ou pelo app. Curta o verão do seu jeito na Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Feira de adoção de animais Superá. Adote e faça a diferença na vida de um animal abandonado. Venha encontrar o seu novo melhor amigo aqui. Feira de adoção de animais Superá. Sábado, dia 31 de janeiro, das 10 às 15 horas, no estacionamento do Superá de Balneário Camboriú, em parceria com a ONG Viva Bicho. Do abandono para um lar. Superá, Avenida do Estado 2440. Mirage Circos, o espetáculo que emocionou o Brasil inteiro, está aqui, em Balneário Camboriú. O Mirage Circos é emoção, é magia, é incomparável. É pra sorrir, se encantar, se arrepiar. De terça a domingo, ao lado do Expo Centro. Eu tenho um convite especial pra você e sua família. Garanta já seu ingresso e viva essa magia de perto. miragecircos.com.br. Você não pode perder. Vem pro Circo Balneário, vem pro Mirage. Alesc em um minuto. João, presente. Eduarda, presente. Ar-condicionado, também presente na sala. A Assembleia Legislativa aprovou o Programa Estadual de Climatização nas Escolas Públicas. Ar-condicionado, aquecimento, boa ventilação e conforto térmico com uso de energia limpa nas salas de aula. Tudo pensado para Santa Catarina. Frio que congela no inverno, calor que castiga no verão. Mais conforto para quem aprende e também para quem ensina nas escolas em todas as regiões do estado. Com sala confortável, o aprendizado rende mais. O ensino tira nota 10. E a educação catarinense passa de ano. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Venha se refrescar no Parque Aquático Zacarias. Um lugar perfeito para diversão com total segurança. Toboáguas, piscinas, quiosques, bar molhado e restaurante. Venha nos visitar e aproveitar momentos inesquecíveis com sua família e amigos no Rio do Meio, em Itajaí. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou seu negócio. Confira: carne suína, pernil, paleta com osso, bandeja quilo, R$14,98. Peito de frango com osso Copacol congelado, pacote quilo, R$10,78. Açúcar Cristal Colombo 5 quilos, R$15,90. Café Três Corações tradicional e extra forte, 500 gramas, R$25,50. Leite em pó Ninho instantâneo, integral lata, 380 gramas, R$18,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Ei, coisa boa demais! É o clima de verão aqui na Menina FM, a rádio de 1 milhão de amigos. Assim, ó! Menina, a rádio de 1 milhão de amigos. Menina, o tempo todo com você. coisa boa. Bom demais, bom demais. Adeus, bom dia, agora e sim, aí, né? E aí, Bertoldo, bom dia. Estamos na área aqui, desde cedo, né? Vamos que vamos. Até meio-dia. Até meio-dia por aqui. Final de semana daquele jeito. Foi tempo bacana pra caramba. Nossa. Deu praia lotada. Bom, a gente esteve ali no Arena Farofa, juntamente com o pessoal do SBT-CC. Agradecer a todas as pessoas que passaram por lá, a todos os artistas que se fizeram presentes, né? Que o nosso fã-clube, galera que foi lá dançar junto com o café, pessoal que foi lá curtir o seu final de dia, porque as ações ali, Adilson, começavam ao meio-dia, do meio-dia até às 10 da noite, e os três últimos dias aí, espetáculo. Ontem teve inclusive a presença do Minotauro e Minotauro lá. Eu vi na rede social que eles estariam lá. Então, estavam lá, foram lá fazer uma demonstração. Dois caras sensacionais também, que tem uma história no boxe, na luta, né? E que estavam lançando um projeto deles, mas acima de tudo, super simpáticos, humildes, assim, muito bacana, muito legal mesmo. Quem teve lá ontem. A Isa se apresentou lá também? A Isa se apresentou no que sábado. Legal, cara. Teve lá, até comentamos a história da viola dela aqui. É tudo. Verdade, ela é muito legal, essa menina aí, tomara que consiga desbravar o Brasil todo também. Mas tá no caminho, tá estudando, tá se apresentando e tá, é isso aí. E depois, o pessoal que acompanha a nossa rede social, aí hoje eu tô terminando de editar os vídeos ali de sábado e ontem, pra gente postar. E ontem, rapaz, encerramento com Lara Litoral. Sensacional, a banda tá uma loucura mesmo, viu? Pois é, eu fiquei entre Laritoral e o Grenal. E aí, se soubesse, tinha ido no Laritoral. Deu mal. Né? Se eu soubesse o que ia acontecer, tinha ido na Laritoral. É. Eu digo, não, eu vou assistir o Grenal, porque aí amanhã já é segunda-feira e tal, fui lá pra casa do filho. O Estevão passou por lá ontem. É? Passou? É, passou. De noite? Na hora da banda? É. Legal. Vou lá dar uma espiada. Vamos lá, vamos falar então de tempo e temperatura. A gente já falou que o tempo vai continuar assim, né? Vai continuar. Quem resolveu deixar tudo hoje pra secar, janela aberta, fica de boa que tá tranquilo. Marinho disse, ó, tá garantido. Nada de chuva. Deixa a roupa secar, que se lavou no final de semana, ou pegar um arzinho, deixar a janela um pouco aberta, tá bom, tá garantido. Vamos lá, que nos estaduais teve alguns estragos aí, né? Eita, meu, futebol tá ruim de a gente conversar hoje, né? Mas vamos lá, vamos começar no sábado, o Santos e o Bragantino ficaram no 0-0, né? No Paulista, né? É. Capivariano 1, Primavera 2, Novo Horizontino 2, Botafogo 0, e o Velo Clube perdeu pro Corinthians por 1-0. No Carioca, deu ruim pro Flamengo de novo, né? Deu. Ganhou do Vasco só. E agora perdeu pro Fluminense 2-1 e o Vasco ganhou 3-0. Depois de ter perdido o Flamengo, ganhou 3-0 diante do Boa Vista. No Gaúcho, Juventude. Fortíssima equipe do Boa Vista. 3-0 no Monção e o Internacional 4-2 no Grêmio e um banho de bola. Banho de bola mesmo, era pra ter sido muito mais, viu? É que o Grêmio não sei, ele achou que com os nomes que contratou, poderia ganhar jogo. O jogo que se ganha é dentro de campo e, claro, né? Com o espírito de Grenal. O Grêmio tava sem espírito do Grenal, perdeu. Atlético, outro clássico aí no Mineiro. 2-1, Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro, Atlético e Betim 1-1, Tombense 2, Democrata 0. O que mais que temos aqui para dar de destaque? Catarinense, Figueira e Camboriú 1-1, na casa dos dois, né? Pois é. Porque o Figueira joga em casa e também cede o estádio pro Camboriú. 1-1. Criciúma 3-3 com o Brusque. Quanto gol, hein? Santa Catarina 3-1 no. O Ivan hoje é colorado, é? É. E o Avaí? Pois é, Ivan, não falou do Avaí hoje? E o Avaí, não vai falar não? O Avaí tomou 3-1 do Santa Catarina, Ivan? Ah, louco. Do Colorado, Ivan. Tu lembra, né? É. Chape 6-0 no Joinville, pois rapaz. Pois é, olha essa goleada aí. O Carlos Renault perdeu pro Marcílio Dias 4-2 e o Barra tocou 5-1 também no Concórdia. Pois é, outro jogo. Encaminhou legal aí as classificações, tem gente que tá brigando agora ainda pra não cair. Isso dos estaduais no final de semana, no sábado digo, né? Vamos passar pro domingo? Domingo nós tivemos mais. Precisa? Precisa. Onde é que tá o do domingo? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar o domingo aqui, perdi o domingo. Foi ontem. Domingo eu sei que foi ontem. Ivan, já respondeu aqui enquanto você acha aí. Não, esses que eu falei foi domingo. Eu tô atrapalhado. Tá. Agora vamos no sábado. 4-0 Mirassol venceu o São Bernardo, Ponte Preta e Noroeste 2-2, Palmeiras 3-1 no São Paulo. O São Paulo tá só em crise. No sábado, Botafogo venceu o Bangu por 2-0, no Gaúcho, sábado, São Luís e Ipiranga 2-2, Avenida e Novo Hamburgo 1-1, e o Guarani de Bagé venceu o Inter de Santa Maria por 1-0. O que mais que temos de destaque? Paranaense, o Atlético Paranaense venceu 4-1 o Galo Maringá, e o Coxa e o Cascavel ficaram no 1-1 no sábado também. Então, estes os destaques aí dos estaduais. Dos principais aqui pro Sul, né? E também São Paulo e Rio. Uhum. E os demais capitão. E a semana continua, né? Tem mais rodadas. E como é que vai ficou a copinha? Vai começar o Brasileirão, hein? Como é que ficou a copinha? A copinha é a seguinte, quem foi o campeão foi o Cruzeiro. Olha! Cruzeiro. Gurizada se deram bem então do Cruzeiro. Cruzeiro se deu bem, mesmo com as reclamações aí, 2-1 pro Cruzeiro. Cruzeiro campeão no dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, o São Paulo não conseguiu. Não conseguiu. Infelizmente não deu. Fala, Ivan. Ô Adilson, do meu aí você pula até essa parte. Ah, é, né? Aí pula, é. Pula. Perdendo 2-0. Né? De virada, 4-2? Eita! É. O Havaí tá classificado, hein? Pois é, o Grêmio também, foi só um primeiro Grenal, o Grêmio também tá classificado, vai entrar tranquilo. Tá valendo, tá aí, vamos falar de futebol e tendo mais bola rolando, a gente vai trazendo o resultado pra galera. Hoje não vamos falar muito, tá, gente? Hoje deu de futebol hoje, chega. Não quero mais saber de recado aí de Colorado, vamos cortar os Colorados. E os torcedores fluminenses cortemos também. Nem apareceu ninguém. Não tem torcedor do Fluminense? Senhora. Não acredito. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. Thinking about you late night. No, running around with your friends now. The você do lado, não é o mesmo sol. Sem seu mar, sou marinheiro só. Cansei de navegar, se encontrei um cais em posto. Você me tem nas mãos e eu gosto. Com você não me sinto mais preso. Liberdade é morar no seu beijo. Tenho mais de 1 milhão de motivos pra te amar. Cada dia é mais um que eu vejo. Tanta sorte, será que eu mereço? Se isso é um sonho, eu não quero acordar. Em geral, vem, vem. Sem você do lado, não é o mesmo sol. Sem seu mar, sou marinheiro só. Sem você do lado, não é o mesmo sol. Sem seu mar, sou marinheiro. Liberdade é morar no teu beijo. Tenho mais de 1 milhão de motivos pra te amar. Cada dia é mais um que eu vejo. Tanta sorte, será que eu mereço? Se isso é um sonho, eu não quero acordar. Sem você do lado, não é o mesmo sol. Sem seu mar, sou marinheiro só. Sem você do lado, não é o mesmo sol. Sem seu mar, sou marinheiro só. Sou marinheiro, sou marinheiro só. Sou marinheiro original. Gigante todo dia, desde a hora que cê chegou, cê mudou minha vida. Eu me sinto um vela, olha a terra vista. Juro que nunca avistei, ilha tão bonita, só em revista. Mas tudo me lembra você, parece corrente de uma força que atrai. Eu tô deixando me levar e nem sei porquê. Tô aprendendo a navegar e cê me distrai. Deixa que a onda vem, deixa que a onda vai. Sou marinheiro, deixa que a onda vem. Sou marinheiro só, deixa que a onda vai. Sou marinheiro, sou marinheiro só. Deixa que a onda vem. Sou marinheiro, deixa que a onda vai. Sou marinheiro só. Deixa que a onda vem. Sou marinheiro, deixa que a onda vai. Verão. Menina FM. Menina. Ai, Júnior, o que será que tinha naquele áudio, hein, meu irmão? César, eu também quero saber, velho. Olha eu pagando 4 com dinheiro em espécie, pra não deixar nenhuma espécie de rastro. Olha eu conferindo se não tem um brinco no assoalho, andando com vidro aberto pra tirar meu cheiro de culpado. Eu não mereço, acabo de entrar no carro. Um beijo, boa noite, meu remorso foi no talo. E quem tava comigo mais cedo me mandou mensagem. Eu parei no meio do trajeto pra matar minha curiosidade. Eu desci do carro com uma desculpa esfarrapada de comprar cigarro, quando eu já tava uma distância de uns 12 passos. Levei o celular no ouvido e dei play no áudio. E nada de áudio, eu aumentava o volume. E cadê o áudio? Quando a ficha caiu, fiquei desesperado. Tava conectado no Bluetooth do carro. A boca errada falou tudo que o ouvido certo não sabia. Quando eu voltei pro carro, ela não tava no carro e nem na minha vida. Ah, meu Deus! O que será que tinha, hein? Essa, ninguém descobriu essa história. Difícil saber, né? Vamos descobrir? Vamos descobrir? Eu desci do carro com uma desculpa esfarrapada de comprar cigarro. Quando eu já tava uma distância de uns 12 passos, levei o celular no ouvido e dei pleno áudio. E nada de áudio, eu aumentava o volume. Cadê o áudio? Quando a ficha caiu, fiquei desesperado. Tava conectado no Bluetooth do carro. E nada de áudio, eu aumentava o volume. Cadê o áudio? Quando a ficha caiu, fiquei desesperado. Tava conectado no Bluetooth do carro. A boca errada falou tudo que o ouvido certo não sabia. Quando eu voltei pro carro, ela não tava no carro e nem na minha vida. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mais de 1 milhão de amigos. Menina. Rádio Menina 929, bom dia. Seu chope. Balneário Camboriú pede sol, pede praia e pede um chope estupidamente gelado. O Bar da Brahma e o VC Barimar, o Bar da Original, são o point perfeito na Atlântica. Aqui tem o cremosinho mais famoso do verão, música ao vivo, energia lá em cima e o melhor happy hour da cidade. Meus amigos, curta o pôr do sol e sinta o clima de VC, porque verão de verdade tem sabor de Brahma, tem mar do lado e alegria no copo. Bar da Brahma e VC Barimar, o ponto de encontro perfeito no verão em VC. Olha, vem curtir o verão Super Imperatriz, ofertas para você sentir o clima da economia. Colchão de fora bovino a vácuo, R$37,90 no Super Clube Imperatriz. Café pilão 500 gramas, R$27,99. Arroz olímpio parbolizado quilo, R$2,19. Lava roupas Omo 900 ml refil, R$11,99. Vem curtir o verão Super Imperatriz. Super Imperatriz, próximo de você. Saldão de verão da Madeira Madeira está com tudo. São até 60% de desconto para você renovar a casa inteira. Sonha com uma cozinha modulada ou um guarda-roupa incrível? O momento é agora. E só nas lojas físicas você garante cupons exclusivos em toda a linha de modulados. Pague em 10 vezes sem juros, 18 vezes fixas ou ganhe 10% de desconto no Pix. Vem planejar seu espaço com a gente em Balneário Camboriú, na terceira avenida, número 601. Madeira Madeira, sua casa começa aqui. A oportunidade perfeita para entrar na área tech é agora e bem aqui em Santa Catarina. Estão abertas as inscrições para o SC Tech, o maior programa de qualificação tecnológica do estado. São trilhas sobre inteligência artificial e formações específicas, tudo com certificação Senai e 100% custeado pelo governo do estado. Inscreva-se em sctech.scti.sc.gov.br. E se prepare para o agora. Tá pensando em trocar de carro? Na Auto Plus Renault você encontra condições imperdíveis para sair de carro novo. Se a sua escolha é um Renault 0 km, temos os modelos mais completos e modernos, com negociações que só a Auto Plus oferece. Agora, se você prefere um seminovo de qualidade, contamos com estoque selecionado, revisado e com garantia de concessionária, além da melhor avaliação do seu usado na troca. Vem para a Auto Plus Renault. Aqui você encontra sempre o melhor negócio. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviço de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo por 4 vezes de R$100 para motores 1.0 e 1.2 aspirados ou turbo com mão de obra inclusa. Tem também pneu Continental 195 aro 16 para novo Onix e Onix Plus por 6 vezes de R$102,90. E na compra de 4 pneus, você leva alinhamento e balanceamento grátis. Agende e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. É na risada que o laço acontece, na felicidade que nunca se esquece. Cuidamos daquilo que faz você brilhar. Odonto Top na sua vida é pra ficar. Nos momentos que importam pra união acontecer, Odonto Top está presente com um sorriso pra valer. Fone 3170-0807. Responsável técnica Francine Meca. CROSC 22033. Odonto Top. Yeah. Flores que falam por você. Um buquê não é apenas uma combinação de cores e fragrâncias. É uma forma de expressar sentimentos e emoções. Presenteie com um buquê e arranjos da floricultura Que Rosa. Fone WhatsApp 3367-0012. Verão chegou do jeito que a gente gosta. Sol, calor e vontade de curtir cada minuto. Na Casas da Água, as ofertas deixam seus dias perfeitos. Pra curtir o sol, cadeira alta em alumínio por R$73. Pra garantir sombra boa, guarda-sol em alumínio por R$205. Pra refrescar de verdade, ar-condicionado 12.000 BTUs por 10 vezes de R$340. Casas da Água, com você construindo sonhos em todas as estações. Uma nova forma de se locomover chegou à cidade. A Let's Go traz os patinetes elétricos que unem praticidade, tecnologia e sustentabilidade para o dia a dia de moradores e visitantes. Pensando em um futuro mais consciente e em uma mobilidade urbana mais inteligente, a Let's Go segue em expansão, oferecendo uma alternativa moderna e sustentável para a cidade. Quer acompanhar essa novidade e ficar por dentro de tudo que a Let's Go está trazendo para a cidade? Siga no Instagram, @letsgo.mob. Let's Go, mobilidade inteligente, conectada com o futuro da cidade. Só no Brasil Atacadista você tem muito mais variedade e mais ofertas. Aproveite! Filezinho Sassami Jaguar congelado, pacote 1 quilo, 15,79 no clube. Arroz Tio Manuel parboilizado tipo 1 quilo, 2,19. Feijão no prato tipo 1 preto, 1 quilo, 2,79. Desodorante aerosol, Bozano ou Monange, 90 gramas, 7,99 no clube. Lava roupas em pó, Tixa IP, 2 quilos e 400, 18,90. Venha ser mais, pagando menos. Brasil Atacadista. Mais economia todo dia. Quero ouvir a galera do Fó Clube. Vem comigo. Bora, bora, bora. Menina. Vamos assim, ó. Menina. Mais um hit aqui do verão, ó. Vitinho Imperador, eu me apaixonei, mais uma das canções que estão aqui no nosso verão. Seu Vitinho Imperador, é som de paredão. O solinho que vai ficar na sua mente aí, ó. Bora, Debbie Boy, bota pra instalar. Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. Última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual sabor do mel. Uma rapa que é de alucinar e me leva ao céu. Vidrento quando eu te vi no piseiro, postura do ninho, olha bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim, se for feitiço eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho, eu me apaixonei. Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. A última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual sabor do mel. Uma raba que é de alucinar, que me leva ao céu. E direito quando eu te vi no piso, postura do ninho, olha bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei.